começo a trabalhar na segunda-feira. Eu só tenho que louvar e agradecer a Jesus Eucarístico. Muito obrigada mesmo. Eu falo de Santa Bárbara do Oeste. Amém. Deus abençoe o povo de Santa Bárbara do Oeste. Me acompanho pela Rádio Brasil. Gente, hoje é dia da Eucaristia. Antes de eu ir para o Evangelho, qual a graça que você quer pedir a Jesus Eucarístico? Diga agora. Jesus, eu creio e professo na tua presença real na Eucaristia. E por crer e professar essa fé, não por meus méritos, mas por vossa infinita bondade, dai-me esta graça, Jesus. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é lei firmada, ela é bálsamo para a vida, é alimento, é esperança, é promessa, é aliança, é fortaleza, é rocha viva, é sustento. O texto de hoje, Marcos 14, 12, 16, 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. O mestre pergunta: onde está a sala que devo comer a Páscoa com meus discípulos? E eles vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos, partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, e depois de o benzer, partiu e disse: tomai, isto é meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e disse: isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em alguns momentos da história, nem sempre os papas moraram em Roma. Ora em Avignon, França, devido ao exílio. Mas essa é outra história. Mas o próprio Papa Urbano IV, o confidente de Juliana, teve uma experiência magnífica de uma transmutação, transformação do pão em hóstia. Ele presenciou o que aconteceu em Bolsena, tanto que o Papa Pio XII, em 1950, pediu que os sanguíneos contendo 83 gotas de sangue fossem levadas a Roma. E na procissão de Corpus Christi de 1950, na procissão estava Jesus sacramentado e o sanguíneo com as 83 gotas de sangue. Por que Jesus faz isso? Para aumentar a nossa fé. Por isso, nesta tarde, tantum ergum sacramentum. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar. Esse texto foi encomendado em 1500, quando vivo Santo Tomás de Aquino escreveu como um hino à Eucaristia. Venha fé por Vem a fé, Senhor, quando nos faltar, e a incredulidade tomar conta de nós. Vem a fé por suplemento, quando nossos olhos não conseguirem ver no pão, Jesus, no sangue, verdadeiramente o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração. Pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.